maloqueiro de novo no ar. Pons falante pra estralar, não se importa se eles vão rasgar. Das ruas de SP, é do pesado pra você. O jogo continua confirmado, convite de debalar. Oito nas agulhas, as ruas falam, sigo o que é dito. Me mantenho desde o princípio pra você, o verdadeiro puro. Digno, tô longe da farsa, na rima sou igual quadrada dos pingos. Bala segura, rajada na cara de matraca. Não vou deixar ser manipulado, não vou fazer o contrário pra agradar mentiroso falsário. Minha cultura fora da ilusão, quem deturpa a pureza do rap é continuar a falar o som das ruas. Compasso seduz, igual a noite clara com luz de preto na cabeça. O boné por cima capuz, pra ver low hard pular, pras mina encostar, pra ver as festas lotar. Deixa os PA falar. Sua morte, tristeza não glória caixão. A Gozolândia se esquece da segunda. Freio manipulado se perde sem futuro pro sistema que maqueia. Maquiavélico vou puxar o gatilho. Já maldade piedoso pra ver a maioria prosperar na verdade. Oposição que cabe pra você são ecos de PT. Formiga na cara pra ver seu regime morrer. Marionete só anda pro lado que o vento sopra. Só faltou vestir o vestido mais top que brilha da moda. A resistência se mantém de pé. Foda-se as críticas mané. Não acrescenta em nada, venha ver aqui como é. A mente carregada, outro bamba. No crânio a batida pesada vai continuar. Segue o mesmo plano. Pantera, Mixtape, o jogo continua. Fim!